180 gramas. No ar, 180 gramas. Apresentação, Thiago Soares. Olá, queridos amigos e ouvintes aqui do 180 gramas. Está começando o meu, o seu, o nosso programa semanal sobre discos, fitas e, por que não, CDs legais. Mas antes de tudo, ouve aí a nossa trilha sonora de hoje. Pois é, queridos amigos, hoje, aqui no 180 gramas, você vai ouvir Black Keys, uma das bandas mais legais do momento. Esse disco aí que você está ouvindo na nossa trilha sonora de hoje é o El Camino, o sétimo e último álbum da banda. Ele foi lançado no ano passado e fez muito sucesso, mas sobre a discografia e o sucesso da banda eu falo mais tarde. O disco de hoje aqui no 180 gramas é o Freak Freakness de 2003, o segundo álbum lançado pelo Black Keys. Então, para começar, vamos ouvir a primeira faixa do lado A, que dá nome ao disco. Bye. Freak Freakness é o segundo disco do Black Keys. Foi gravado em 2003 no porão da casa do baterista, quando a banda ainda não era tudo o que é hoje. Hoje, pra você ter uma ideia, o Black Keys tá tão grande que é o headliner ao lado de nomes como Pearl Jam, da edição brasileira do festival Lollapalooza, que irá acontecer em março de 2013 em São Paulo. Esse sucesso todo começou a acontecer depois que, em 2010, o Black Keys lançou o disco Brothers, que foi aclamado pela crítica especializada e considerado por muitas listas de sites e revistas como o melhor disco do ano. Além disso, a banda ainda lançou um clipe bem bacana, protagonizado por crianças, que caiu nas graças da galera. O disco seguinte, o El Camino, que é a nossa trilha sonora de hoje, só veio para consolidar o sucesso e os fãs da banda. Mas, mais uma vez eu aviso, o nosso disco de hoje é o Freak Freakness, então vamos ouvir mais uma música dele. Você ouve agora a segunda faixa do lado A, chamada Hard Road. Eu sou Walter Tomé Jr. e eu tenho aproximadamente 500 discos de vinil. Foram alguns motivos que me fizeram escolher o Freak Freakness como disco de hoje aqui no 180 gramas. O primeiro deles é que é um disco é muito bacana, com uma sequência de singles realmente bons no começo do disco, e um lado B cheio de blues que define bem essa fase inicial da banda. O segundo motivo, e talvez até mais importante na minha opinião, é que esse é o primeiro e único picture disc que eu tenho na minha coleção. Se você não sabe o que é um picture disc, eu tento explicar. Picture disc é um vinil que a arte da capa e da contracapa do disco é impressa no próprio vinil. Deu pra entender? Ele não tem a capa de papel. Todo o desenho que era pra ter na capa e na contracapa estão lá no próprio vinil. Eu sei que essa não foi a melhor explicação do mundo, então se você ainda tem dúvidas, entra aqui no site do 180 Gramas, que é 180gramas.com.br, e veja uma foto do disco. O terceiro e último motivo para justificar a escolha do Freak Freakness como disco do dia aqui no 180 Gramas é, provavelmente, o motivo mais importante de todos. Esse é o único disco da banda que eu tenho em vinil, então não tinha como ser outro. Agora você ouve a terceira faixa do lado A, que fecha a sequência de singles desse disco. Você vai ouvir a música Set You Free, que foi a trilha sonora do filme Escola do Rock. Apesar de ter sido lançado em 2003 em formato de CD e vinil, essa minha cópia em picture disc do Freak Freakness é uma edição especial de 2009 da gravadora norte-americana Fat Possum Records, que também lançou nesse formato outros dois discos do Black Keys. Na verdade, o catálogo da Fat Possum Records é bem bacana. Eles têm bandas novas como Yuck, Band of Horses, Andrew Bird e Bass Drum of Death, que em breve você também vai ouvir aqui no 180 Gramas, e clássicos como Al Green, cantor de gospel e soul dos anos 70. Os discos da Fat Possum custam em torno de uns $14 e os picture discs uns 18. Mas durante as eventuais promoções do selo, todos os LPs vão para $10. Fique de olho no site deles e aproveite o melhor momento para comprar o seu disco. Foi assim que eu comprei os meus. Eles mandam para o Brasil e enviam rápido e o frete não fica muito caro. Então vamos lá, vamos ouvir mais uma música do Black Keys. Você ouve agora No Trust, a terceira faixa do lado B. She wanna get out of the car. É isso aí, pessoal, o 180 gramas fica por aqui. Semana que vem nós voltamos com mais discos legais e, claro, alguma coisa bem bacana em vinil. Não se esqueça de entrar no nosso site, que é o 180gramas.com.br, e se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou mesmo se quiser participar aqui da gravação com algum disco bacana da sua coleção, é só mandar um e-mail para eutenhounvinil@gmail.com. Hoje você ainda vai ouvir a quinta faixa do lado B do disco Freak Freakness do Black Keys. Ela se chama Hold Me In Your Arms. É isso aí, nos vemos semana que vem. Até lá e um abraço. 180 gramas.